Yo, a vida deu escolhas. Eu escolhi ser poeta, não dispenso uma nova, mas prefiro a caneta, prefiro sangrar ideias, eternizar cada copeia nesta global aldeia, sem deixar nada em mãos alheias. Os objetivos, vou as definir as minhas metas, incentivo a somar, se não me vem com tretas. Vá, enche o meu copo, que na guerra eu nasci. Entre o paraíso e o inferno, para a morte eu sorri. Com isso eu entendo a dor de uma vazia panela. Agradeço pelo lobo da velha, a força de cada reza, pelo riso hiena de cada donzela, pelo cabrão que jurou lutar e no final amarela. Mas porra, mantém-te vigilante, é uma selva. Quero o bolso cheio, mas antes de encher a cabeça. Mas antes de encher a cabeça, sem pressa. Eu tô pronto pra vitória, mas no jogo mano não conhece história. Don't fuck me, man, you can't do that. Stressed up me, mas eu tô na frente. Eu tô pronto pra vitória, mas no jogo mano não conhece história. Don't fuck me, man, you can't do that. Stressed up me, mas yo, eu tô na yo, frente. Yo, reventei-me, libertando-me de várias grades. Revelei caminhos para a imortalidade. Não carrego a perfeição, mas dois pequenos têm poder. E já não trago os sonhos, são instruções divinas em papéis. Sem jus, sem truques de avestruz, eu tenho luz. Seja forte para aguentares a tua cruz. Conhece a vitória com pena via. Não deprima, esteja atento aos variados sinais da vida. Carrego recordações dolorosas, mas pedagógicas. E esses contas espertos, expressões atónitas. Somo décadas, somo vidas, somo metas. Somo na beca, nem preciso trazer em telas. Nem sempre estar à frente, vencer a partida. O bom lobo conhece o valor da matilha. Escravos do materialismo, somo humano e largos dígitos. Missionários, somo almas, espíritos. Abrir os olhos para o caminho, não há como se perder. A vida é esse jogo de matar ou morrer. No final quero um better world pra toda a gente. So no matter where you are, man, just make a change. Eu tô pronto pra vitória, mas no jogo mano não conhece história. Don't fuck me, man, you can't do that. Stressed up me, mas eu tô na frente. Eu tô pronto pra vitória, mas no jogo mano não conhece história. Don't fuck me, man, you can't do that. Stressed up me, mas eu tô na frente.